Artigos originais. Análise de projetos de inclusão inseridos nos projetos políticos pedagógicos de escolas municipais de ensino fundamental. Autora, Camila Mugnai Vieira, doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília. Docente da Faculdade de Medicina de Marília. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/63218614261423147.62. E-mail, camilamugnai@gmail.com. Autora, Sabrina Alves Dias. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília. Currículo Lattes, http://lattes.cnpq.br/17279276641382231. E-mail, sabrina.smi@ig.com.br. Resumo. Esta pesquisa teve o objetivo de discutir quatro projetos denominados de inclusão, inseridos nos projetos político-pedagógicos de escolas municipais de ensino fundamental do município de Marília, SP. Os resultados indicaram fundamentações teóricas e justificativas ausentes ou variadas, pautadas em legislação e atendimento aos alunos com necessidades especiais. Os objetivos e metas dos projetos voltavam-se prioritariamente ao atendimento a estes alunos e não a mudanças na comunidade escolar como um todo. A concepção de inclusão pareceu restrita ao acesso de alunos com necessidades educacionais especiais às escolas, baseando suas principais ações nos encaminhamentos para serviços especializados, externos à escola, ou no atendimento educacional especializado. Conclui-se que estes projetos precisam ser construídos a partir de debates e envolvimento de todos, de fundamentação e planejamento de ações concretas, que ampliem as vivências do cotidiano e levem à superação das limitações da instituição. Palavras-chave: educação inclusiva. Projeto político-pedagógico, planejamento escolar.